chamava de amor, semana passada veio a me largar. Por intermédio de alguém, na noite de ontem fui notificado que ela tava com alguém visivelmente apaixonado. Oh, eu venho a público manifestar minha indignação. Nota que pude pra quem não dá valor em um coração. Uma semana é pouco demais para ter me trocado. Eu saí prejudicado. Eu venho a público manifestar minha indignação. Uma semana é pouco demais para ter trocado. Eu saí prejudicado. A tia da Fini, meu bem. Bora aí, Gui, Pima, Renan. Feita na liga, tá presente também. Através desse veio comunicar que quem eu chamava de amor semana passada veio me marcar. Intermédio de alguém, na noite ontem fui notificado que ela tava com alguém visivelmente apaixonado. Oh, eu venho a público manifestar minha indignação. Nota de repúdio pra quem não dá valor em um coração. Uma semana é pouco demais pra ter me trocado. Eu saí prejudicado. Eu venho a público manifestar minha indignação. Nota de repúdio pra quem não dá valor em um coração.